Você quis fazer aquele amor comigo, será só uma solidão. Por quê? Se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração. Eu fiquei assim, tão fora de mim, tão sem rumo. Louco de paixão, fora da razão, eu assumo. Pra esquecer teu sabor, já tentei outro amor, mas ninguém me toca igual a você. Yeah, yeah, oh. Tá doendo a saudade, não consigo esconder. Já não respiro mais sem você. Yeah. Vou a todos os lugares, te procuro pelos bares. Quando canto é minha fuga. Procurei outro caminho, aluguei até carinho, mas amor ninguém aluga. Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento. E feito passarinho se jogou ao vento e deixou no meu corpo esse gosto de amor. Porque você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente. E o meu coração vai te esperar até que um dia você voltar. Porque não vem de novo pra mim, não, não. Porque tem que ser assim. Vou a todos os lugares, te procuro pelos bares. Quando canto é minha fuga. Procurei outro caminho, aluguei até carinho, mas amor ninguém aluga. Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento. E feito passarinho se jogou ao vento e deixou no meu corpo esse gosto de amor. Porque você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente. E o meu coração vai te esperar até que um dia você voltar. Porque não vem de